Yeah, Kamerada no topó. Yeah, Cavaleiro Aladó. O Jeng vira ali a dó. Juminai nem começou. Yeah, Kame, Kame, Kame, Kame, Kame, Kame, yeah. Kame, Kame, Kameraida, Kameraida, Kameraida, Kame, Kameraida, Kameraida, man. Inimigo, mano, vai matar. Eu fiz um plano pra caçar você no meu mapa. Vejo mais ninja, mas eu que fiz a Nashi. Eu não vou te levar lá pra fama, não sou táxi. Eu foda bitches, foda essa mensagem, bro. São duas da matina, mano, foca em mais deição. Juminai no topo, mano, cena de vagão. Eu tô bem suave, queima no charuto bom. Yeah, forte como Dragon, me chame de Kameraida. Original mesmo, me chame de Kameraida. Forte como Dragon, me chame de Kameraida. Original mesmo, me chame de Kameraida. Kame, yeah, Kameraida no topo. Yeah, Cavaleiro Aladó. O Jeng vira ali a dó. Juminai nem começou. Yeah, Kame, Kame, Kame, Kame, Kame, Kame, yeah. Kame, Kame, Kameraida, Kameraida, Kameraida, Kame, Kameraida. Muita grana, muito show e muitos fãs. Essa vida que eu levo pra amanhã. Foda-se vocês, guardinhas, são meus fãs. Comem no Juano, tô na Jeng Clan. Onde é que você vai com essa fama? Quer me bater porque sua mina me ama? Nego preto mais fudido, tô no game. Foda-se vocês, eu tô bem fire flame. Ok, diz a pra mim o que cê quer. Fica bending ou rasta pé. Sumi daqui, ouro, mulher. Ou fica aqui, no money, oh yeah. Kame, yeah, Kameraida no topó. Yeah, Cavaleiro Aladó. O Jeng vira ali a dó. Juminai nem começou. Yeah, Kame, Kame, Kame, Kame, Kame, Kame, yeah. Kame, Kame, Kameraida, Kameraida, Kameraida, Kame, Kameraida, Kame, Kameraida.